certeza de um futuro melhor. Pra que fugir do sol se a sua vida precisa se aquecer? Deixa Cristo amar você, pois o segredo da felicidade está bem nas mãos do Senhor. Seu braço forte estabelece a paz na batalha do coração. Com carinho, não vá se esconder. Não dá pra fugir dos olhos do Criador. Chega de andar além pelos caminhos do vale da ilusão. Deixa Cristo amar você, pois o segredo da fé. Estabelece a paz.